206, decola os 44, controle em 119.35, bom voo. 119.35, obrigado. Paredo 2230, após a passagem do R2 da Bianca, linha e mantém, cabeceira 1-0. É, após para a final, linha e mantém. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Bravo Kilinski. Salvador, trip 5595, bom dia. Trip 5595, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gente. O que Luiz, autorizado o pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, 10 nós. Chané 6320, solo às 4h30, direita 121, décima 9. 19, boa. 320, na escuta? Alfa Juliette 06. Alfa, Zero vento, 110 graus, 10 nós. Precisa falar, gente, 2230. Salvador, muito boa tarde, está 3216.010, pronto. E 216, ciente, mantém o ponto de espera, dando 0. Não sei, escuta, está 3216. Cheque 3, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 102. Gente, baixado e travado. Alô, vou 9600 para a pista, está no Paulo, então 9. No 09, autorizado, chama táxi. Autorizado, bota no táxi. 8, controle 1935. 1935, boa. Da 3805 para o táxi 128 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Táxi autorizado direito, 3805 via Índia, Manchester 10, Torre 1895, chama 1903. Gente, direita, Índia, mando pronto, 3895, braço, 3805. 7, Bravo Kilo Whisky. Trip 5595, solo 50, direita 121, décima 9. 5595, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 04. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 04, 5595. Bono 333, São Paulo autorizado, 360, operador 16, decola da 10, curva direita da Ela e da Bridge, controle 11935, transponder 5551. Não, 333, correto, só pode pegar o funcionamento. Camarada, bora. Senior approach, stand by, land clear to runway 10. Senior approach, and we'll be parking at the Dreher Military Police Hangar. My woman 606 confirming the military police hangar. Will be to park at the military police hangar off taxiway officer. Affirmative, sir. Continue approach, standing by land clearance. November. Quanto de espera da 10 para 3805, pronto. Tudo bem, chegou 1600. Atende de POB de 1967, combustível de 2 horas e 39 até mesmo até. Qual a alternativa? Marcelo. Táxi, Pátio 1, Índia, Pátio 0 da 10 Torre, 1895, altímetro 1093. 1093, está autorizado em Pátio Índia, na Polícia 19-1895. Boa. Six on November 4 mile final, runway 10. Roger, November 06019 heavy sight. Clear to land runway 10. The wind is 150 degrees, 10 knots. Clear to land, 6-1 November. Tá, 3205, após o caravan na final, alinha e mantém cabeceira no zero. Após o caravan, alinha e mantém na 1 a 0, tá? 3205. GOL 600, ponto de espera, pronto? Ciente, mantém o ponto de espera, GOL 600. November 6069 on the ground at 55, turn right on taxiway Delta and call ground 121 decimal 9. Delta 121.9, good day. Ground control November 6061, November's off runway 10, and I need to get to the Greer military police hangar off of taxiway Oxford. Decolagem da 10, o vento 150 graus, 10 nós. Decolagem autorizada 10 para 3805. Tommy, back on Lima. Alpha Juliet 801, and now I'm calling you back. So, just one up at the... November's off of Alpha on Juliet. November 6061, continue your taxi in front. You're going to pass from all the gates until gate 11 and then taxiway Lima. Muito boa tarde, pastor 32, na final do ILS X-Ray da 10. Pastor 32, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, o vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, pastor 32. O Salvador é o nosso 84 da Gol, uma informação óssea solicita Maceió. Autorizado Maceió, 350, perigo 58, decolador 10, curva esquerda, fuga, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5531, aguarda para cotejar. November 6061, taxiway Lima, and then first at your right, Mike, and then Quebec, coming back on Quebec. Não, com 9-9-4. Com vocês. Autorizado 350 pela, conforme o plano, pela Amberwitz 50 da colada 10, curva esquerda, Puca com transição Aracaju 1935, controle Salvador 5531, é o transponder, 924 da Gol. Correto, não puxa bem a questão, né? Chamará, 924. Tá, 3283 para o táxi, 97 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando recife. Táxi autorizado, direita via Índia, fonte espera da matéria, torre 1995. Ajuste 10, 10, 13, via Índia, ponto 718-900, 3283. November 6061, November, now first at your right, correction, at your left, Quebec and call tower again, 118.95. Pastor 32, solo, 1600, esquerda, na hotel, até o táxi, até o estacionamento, frequência livre no corte. até o 3. O 35240 baixou, travou? Afirmo. Sente o 35240, tráfego avistado, o vento 130 graus com 109, livre pouso, pista no zero. Sente livre pouso, não no zero, 35240. 7-6-0-6-1-9-0, taxi via runway 17 until the taxi off the first intersection to the left until the military police hangar. Uno 600 após a passagem do aterro da trip, a linha e mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do trip, atualizando a linha e manter na 1-0, Uno 600. Número 06-0619, Salvador Tower. It's not this ramp, okay? It's not this apron. Make it 180 now and come back again to enjoy the runway 17, please. Oi, muito boa tarde, papai Romeu Gol. Estabilizado, fico localizador. Meu Golf continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aproximação é após Libra, cancelar e circular para o 17. Gente, reporte para o cancelamento, Romeu Golf. Solo Gol 394, tá demorando aqui que não tem operador de fígado assim. Confirma 394? Não tem operador aqui do fígado aqui para variar. Para variar, eu vou ligar para esse freio novamente. Solo ao 03, direita 121, décimo 9. 219, obrigado. Muito obrigado. Solo, boa tarde, é o Trip, 5240. Trip 5240, Alfa Kilo, parte 13, remota 04. Bate o 304, entendido, 5240. Solo Gol no 333, posição no 0 para o Pontec Entramento. Então 3283, alinhar e manter após a rolagem do gol. Após a rolagem do gol, alinhar e mantém o no 0, então 3283. O Romeu Golfo passando fibra para cancelar e circular para o 97. Cancelado ao 04, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta ingressando no final da 17, embaixo travado. Romeu Golf. Beleza, Romeu Golf, final da 17. Roger, November 19. Aí, iniciar o posto de estacionamento, igual no 394. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, igual no 394. 35, voo no 600, boa tarde. boa tarde, Ocean Net 6315, autorização Guarulhos 360. 6315, autorizado Guarulhos 360, abertura 16, escola 10, curva direita da Euleta Bridge, controle 11935, transponder 5564. Para nós. Livre de colagem, tá 3283. Guarulhos 360. Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, decola da 10, curva direita, subida da El, Seda, Bridge, transponder 564, encontro 193. Arma 315, atendimento correto, chama o pushback acionamento. Meu Golf no solo ao 07, qual pátio? A livre à direita, frequência livre ao estacionar, tenha uma boa tarde, Romeu, meu Golf. Cidade 3283, decola 07, controle em 119.35, bom voo. 3935, muito obrigado, 3283. Salvador, papapapá, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, prossiga. No farol de Itapuã, senhor. Se é autorizado, cruza a cabeceira 35 até Flamengo para cruzamento da 10 posteriormente, quando autorizado. Confirma a intenção após o cruzamento? Após o cruzamento da 107, segue até o Flamengo para solicitar a autorização de cruzamento da 10. Para seguir Terra Índia, Eco Índia. Gente, autorizado, mantenha a linha do litoral, reporte liberando o prolongamento da pista 17. Mike Juliette Romeu. Reportará Romeu. 94, solicita táxi, está com 123 a bordo, autonomia 3 horas e 22, alterna Campinas. Táxi em frente, pátio 1, Índia, ponto de espera da 90, torre 1-8-9-5, altímetro 0 no 3. Táxi em frente, via Índia, pátio Índia, ponto de espera 90, 1-8-9-5-1-8-1-3-9-4. Falou Salvador, 924 da Gol para pushback, acionamento, posição 8. Voo 924 no 08, a gente vai aguardar. Guardando, 924. Solo voo no 333 para o táxi com 128 a bordo, 3 horas e 55 alterno da Leão. No 333, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponte espera da 10, torre 1-1-5, altímetro 1-0-1-3. Pátio Índia, ponte espera 2-2-9-5. Estado 1093, voo 1333. Voo 1924, coordena com a equipe de solo. Assim que o Boeing da companhia passar a retaguarda, autorizado por tiver acionamento, chama táxi. Tem que passar o Boeing da companhia com o pessoal de solo. Está autorizado o pushback, então 1924, bom. Se mantém o setor, tem o Embraer da Azul que já passou o marcador externo na final da 10 para pouso. Mantém o setor aguardando para o cruzamento. Vai aguardar no Flamengo, agora Tornão. Passou Simbra, baixar travado, 4196. Alô, 4196, boa tarde, avistado, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 10 nós. Livre pouso, Azul 4196. 1394, ponto de espera da 10, pronto. Gente, Gol 1394, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final. Mantenha o ponto de espera, Gol 1394. assim que o tráfego da Gol passar a retaguarda, está autorizado. Lama 315, chama táxi. Modo Gol, autorizado. 6321. Mais filete Romeu, visão coronave tocando agora no solo. Quando autorizado, cruza o eixo da 1 a 0. Autorizado, cruzamento com Proa Norte, reporta liberando o eixo da 1 a 0, 18. Mike Juliette Romeu, evite o sobrevoo da base aérea Salvador, ok? Evitando o sobrevoo da base, vai cruzando agora autorizado, segue Proa Norte após o cruzamento. Uno 394, alinhar e mantém cabeceira 1 a 0. Ali mantém cabeceira 1-0, agora 394. Azul 41-16, no solo azul 1-2, direita 1-2-1, decimal 9. 3-0-9, azul 41-16. Salvador, azul 41-16, ali pronto. Azul 41-16, ingressa na Alfa, chamando da Juliette. Alfa da Juliette, 41. Reporta quando 2 milhas afastado para transferência. Reporta na 2, grato. Espera pronto, voo no 3. Gol no 333, após a rolagem do tráfego da companhia, linha e mantém cabeceira 1 a 0. Sete após a rolagem do tráfego da companhia, linha e mantém cabeceira 1 a 0, gol no 333. Uno 394, livre a decolagem da 1 a 0, vento 1 a 3, 0 graus, 1 a 0 mais. Livre decolagem da 1 a 0, gol no 304. O Mike Juliette Romeu está presente, passa a frequência do controle 1935, tem um bom voo. 1935, grato Romeu. Oceanar 6315, na escuta? Oceanar 6315, solo? Oceanar 6315, solo, Salvador. Oceanar 6315, solo, Salvador, na escuta? Solo. Controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, pode ir. O gol 924 na escuta, mantenha a posição antes de ingressar na bate 1, o tráfego do Oceano 03 já iniciou o pushback. 7, mantendo a posição, 924 tá bom. O 41 no meio da azul vai manter esse ataque 6, Juliette. 41 no meio. 6315, Fernando, bateu posição? Salvador, né? E aceito. Mantém a posição da passagem aeronave da Gol e após continuar o pushback. Mantém após a continuação, aceito. Foram 924, autorizado táxi até a ponte 0 da 90, quando lá, 2895. Ok. autorizado, táxi até o ponto de espera da 10924, vamos ao ponto de espera 2295. Azul 4116, após o tráfego da Gol livrar Juliette, ingressa para o portão 09. 09, após o colega da Gol, 4110. Livre a decolagem da 10, vento 130 graus, 10 nós. Intercolagem, a pista 10 para o Gono 333. Se espera pronto, 924 da Gol. No 924, alinhar e manter após a rolagem do Boeing da companhia. Alinhar e manter na 10, após a rolagem do companheiro, 924. Já foi o portão 09, pode ingressar. Gol 1-3-3-3, decola 1-8, controle 1-1-9, decimal 3-5, com voo. 1-9-3-5, grato, gol 1-3-3-3. Livre a decolagem da 10, vento 140 graus, 109. Livre a decolagem da 10 para o gol 924, iniciada. Decola de 2-0, controle agora 1-1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, uma boa tarde. Decola da 1-0, curva esquerda, Fuca transição Aracaju, controle 1-1-9-3-5, acionar 5-5-7-5. Cruzado 350, Recife, 10, esquerda, Fuca, Caju. Controle 1-9-3-5, 5-5-7-5, acionar 1142. Correto, tinha um pushback acionamento. Vamos lá. Alô, Xandar 63, Lua Creek, táxi 3, 4. Muito baixo transmissão, não copiei. 1340. Galeão, 1135, POB. Táxi autorizado, direita via Índia, fonte de espera, dona 0, torre, 1895, altímetro, 1093. 295, 1363. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento 130 graus com 10 nós, a Xané 63 no 5. Decola no 0, Xané 63. 5555. Ok, autorizado a nível 200, diretor Lina, direto, decola da 10, pela esquerda, saída como cósmico. Controle 1935, acionando 5455, 4490. 5490 tá correto, chama o pushback acionamento. Chamarei na semana próxima. Eu creio que vou passar ali. Salvador, é o Oceané 6326. Oceané 6326, continua a aproximação, R2 da companhia iniciando rolagem agora na pista 10. Aguarda informação de pista livre, Oceané 6326. Ok, aguarda informação pista livre, 6326. Vai que serve. Oceané 6326, confirmando baixada travada. Baixada travada, 6326. Cliente livre, pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 109, Oceané 6326. Livre, pouso, pistão no zero, Oceané 6326. Oceané 6315, decola aos 25, controle agora em 119.35, com voo. 9.35, boa, boa tarde. 326 no solo de 26. Libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Direita 1219, eu chamei 6326. Chané 6326, LGA1 no 0. 6326, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Chané 326. 1013 no ajuste, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso. Autorizado final da 17, reporta 2 milhas, select. Quebec, livre pouso 1-7, vento no 2, 0 graus, cono 0-9, altímetro no 0 no 3. Livre pouso 1-7, Quebec. Atenção ao autorizado do Backtrack, a parte livrando. Frequência livre estacionar. Salvador, boa tarde, gol no 648, porta altura. Boa tarde, no 648, reporte externo. Botarei. Cheque de acionamento, Oceania 6142. Autorizado no 11, chama táxi. Chama táxi, 6142. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, 2 milhas e meia da rotatória. Boa tarde, pronta rotatória, parte ingressão no sinal 17. Vai para a ingressão na final da 17, Juliette Bravo Delta. 648 na escuta da torre. Afirmativo, passou de terra, baixa trabalho. Livre pouso lá no 0, vento 120 graus com 119, altímetro no 0, no 3. Livre pouso lá no 0, 648. Autorizado voo local no meu pé, tecla da 17, curva direita no corredor Axé, controle 1 no 935, Astana 0117. Qual o problema? Na final da 1-0, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, segue na final da 1-7, aguarde autorização para pouso. Juliette Bravo Delta. Novamente chama para o táxi. Bravo Delta, livre pouso na 1-7, vento 130 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3. Juliette, livre pouso na 1-7, Juliette Bravo Delta. Solo 39, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, à direita, 648. Station M142 com 124 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterando o Natal. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 90 Torre, no 1895, altímetro no 0 no 3. Pátio de Alfa, ponto de espera, 1213, 61 no 43. Paulo, agora 648. No 648, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, 648. Boa tarde, Campinas autorizado 340, perdão 16. Recorda 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 11935, transponder 5031. Livre Bravo Delta, solos 41, livre direita, livre táxi parte 5. Autorizado 340 para Campinas, número 36, da El Leda Bridge, saída 1935, controle 5031, transponder. Correto, chama para o espelho de acionamento. Chama no 0 no 3, livre táxi, chama para ingresso. 142, a linha decola da 10, vento 140 graus, cono 0 nosso. Linha decola, 142.